Fecheiro 4, página 33. Mas o rapaz da gasolina encontrava uma explicação para aqueles maus modos. Achava que tanto o enfermeiro quanto a bombeira desejavam ver-se livres daquela sombra, como todas as sombras que ocupavam as camas dos hospitais do distrito, por causa das carnificinas da estrada previstas para aquele fim de semana. E por isso, quando ali tinham chegado, já havia mais de 2 horas que andavam à procura do quilómetro 44, segundo o endereço que constava da ficha que traziam consigo. E, contudo, pelos vistos, até àquele momento ninguém tinha sido capaz de dizer onde ficava tal quilómetro, nem quem fosse tal pessoa. Ele próprio, o rapaz da gasolina, confessava que não sabia. E de todas as pessoas que se tinham amontoado debaixo daquelas luzes azuis, ninguém conhecia aquele endereço, nem aquele nome. Ninguém reconhecia a figura que estava lá dentro. Só um imigrante, recém-chegado da América do Norte, um homem de meia idade, é que se tinha inclinado na direção do foco luminoso que o enfermeiro apontava de novo sobre a pessoa e havia reconhecido, nos olhos da sombra deitada, umas pálpebras altas que se lembrava ter visto no rosto de uma mulher quando ele mesmo era rapaz. Mas não se lembrava de quem fosse. Faça algum esforço, por favor. Andamos aqui aos bonés há não sei quanto tempo, tinha pedido a bombeira. Eu faço, mas não consigo, ainda tinha dito o imigrante da América do Norte. E esse homem até sentia muita pena por não poder ajudar. Não retirava a vista das pálpebras descidas, fazendo a luz da lanterna passar uma e outra vez por cima do rosto. Mas era inútil, não se lembrava. Então, muito arreliados e em desespero de causa, o enfermeiro e a bombeira tinham iniciado uma pesquisa pelas moradias mais próximas, atravessando a estrada e entrando nos caminhos laterais, batendo a portas onde pareciam jantar pessoas surdas, penetrando em quintais travados com edifícios que lhes barravam a passagem e outras dificuldades, segundo o que eles próprios depois tinham contado. Mas quando finalmente haviam regressado à ambulância, prontos a resolver a situação, já com a ideia de onde ficava o tal quilómetro 44, e apressados se precipitavam cada um para o seu assento, tinham verificado que a sombra havia desaparecido. A sombra não estava deitada onde eles a tinham deixado. A sombra não estava lá. O rapaz da gasolina, ali mesmo, na própria estação de serviço, tinha explicado como havia sido o efeito provocado pela imagem da ambulância vazia da sombra. Como os dois, enfermeiro e bombeira, haviam vasculhado a berma e as ervas secas em volta. Como haviam feito extraordinários apelos por telefone e walkie-talkies, desesperados, andando de um lado para o outro, diante da ambulância e ao longo da estrada. Até que haviam partido, fechando as 2 portas abertas, que na noite pareciam 2 asas. De facto, ele próprio vira essas portas. Ele fora testemunho ocular. Ele ainda se encontrava sob o efeito daquela cena estranha, o grande carro vazio. Mas, a partir daquele passo, não podia contar mais nada. Só podia acrescentar que, entretanto, o magote de pessoas se tinha cansado de estar à espera junto da ambulância e havia destroçado. Nessa altura, ele mesmo andava de um lado para o outro a servir gasolina e só sabia que as luzes azuis tinham continuado a girar como um farol, tempos sem fim, sem ninguém por perto, ali na estação de serviço. Quem podia adivinhar? O próprio rapaz, de olhos muito largos, umedecidos, abria os braços para demonstrar a sua inocência. Sim, sim, contava tudo o que sabia, era testemunha. Que desculpasse, mas a pessoa que ele vira lá dentro, deitada na maca, parecia ter menos força vital do que o pano que a cobria. Como tinha andado? Como tinha desaparecido? Como tinha passado por entre estradas repletas de carros a correrem a toda a velocidade? Como? Até que ele mesmo, reparando nas feições de Milene, havia mudado de assunto. Desculpe, olhe para aqui. Depois disse-lhe que, afinal, se via muito bem que ela pertencia à família da sombra, por causa das pálpebras altas, as sobrancelhas subidas. O rapaz utilizava só a palavra sombra, a olhar para ela, muito sério, por causa do reconhecimento das pálpebras e os carros a formarem uma grande fila, uma fila própria do feriado de sexta-feira, e os colegas do posto a chamarem por ele. E ele, com os braços levantados, continuava a falar, simulando ainda o rodar da lâmpada azul, a lâmpada que tinha trazido aquela história passageira a uma estação de serviço de estrada, onde nada acontecia, a não ser os depósitos abrirem-se e fecharem-se, engolindo gasolina com o máximo de octanas. Vê-se mesmo que você é filha. Filha ou neta, tinha ele dito, encaminhando-se para as bombas, de onde o chamavam desesperadamente. Poxa, gente, um momento que já lá vai. Olhe, eu por mim, juro, não vi mais nada. Assim se tinham despedido. O que significava que, sobre esse testemunho, não havia problemas. Milene guardava, palavra por palavra, a fala do gasolineiro, faltando-lhe conhecer apenas o que se passara depois. Só essa parte faltava. Mas não seria que tudo aquilo que desconhecia sobre o que acontecera depois não estaria a arruinar-lhe a lembrança sobre os factos precedentes? O passado imediatamente anterior? Os últimos momentos testemunhados pelo rapaz da gasolina? Milene tinha começado a sacudir o pó das pernas, que a saia curta deixava nuas. Havia retirado de novo o chapéu da cabeça, voltando a abanar-se com ele, fazendo agitar o cabelo curto em torno do rosto, uma espécie de redemoinho, um perigo. Tudo se cruzava, diante das 11 palmeiras, demasiado frondosas, como se os seus pés eretos sugassem a energia de alguma fonte invisível que corresse a uma outra profundidade da terra. Milene não sentia só os cabelos no ar, agitados pelo chapéu de palha. Sentia também a cabeça cheia de figuras, de noites, daquelas quatro noites, de bombas de gasolina, de caixas de madeira, flores polpudas, estradas a cruzarem-se, carros a partirem em direções diferentes, nomes, endereços, covas abertas, o mar de prainhas que dali se avistava, para além do edifício da fábrica e da zona dunar, camisas de noite sem bainha nem carcela, ambulâncias, bombeiros, sons grandiosos soprando da Bíblia do Senhor Padre. Tudo isso que tinha recolhido ao longo daqueles últimos quatro dias, tudo matéria útil para explicar aos tios, mostrar-lhes e oferecer-lhes como uma prenda de que se pudesse orgulhar. Mas ali mesmo, sob o calor que continuava a cair com perverso rigor, achou que não ia poder manter intacta por mais tempo aquela cesta de dados que trazia dentro da cabeça. Que os dados iriam todos começar a desintegrar-se, a fugir, como iões libertos, que iriam espalhar-se pela restinga, por toda a costa do mar de prainhas, pelas águas do Atlântico fora, até a sua cabeça ficar vazia de todo. E quando os tios e as tias chegassem, já não teria nada para lhes dizer. Quando os tios lhe perguntassem: o que aconteceu, Milene? Ela não saberia responder absolutamente nada. Não teria nada para lhes contar. Talvez eles lhe perguntassem: como foi possível uma coisa destas? Não cuidaste da avó Regina, nem sabes dizer nada sobre ela? Pior do que tê-la deixado morrer é não saberes explicar como foi. Ouvia a tia Ângela Margarida dizer, e o tio Rui Ludovice, seu marido, a escutar, a consentir. Eles que eram tão poderosos, que formavam um casal tão bem feito, que sabiam tanto, que tinham ganho eleições sob o lema imbatível de outros só fazem gestos, nós somos a ação. E agora iriam pedir-lhe contas. E ela não tinha nada para lhes transmitir. Sentia que tudo o que havia acumulado, em vez de criar um sentido, estava prestes a desaparecer. Como explicas, Milene? Diz lá. Que tínhamos deixado à avó no novo lar 200.000 escudos a cada um, só de joia, para podermos partir em paz para férias, já que não estávamos descansados contigo, sozinha com ela em Vila Regina. E que ao sairmos de Portugal, ela tenha ficado lá tão bem entregue, naquele lugar onde dispunha de todo o conforto, até de sapatos ténis, no caso de querer fazer uma volta em torno da piscina. E como podes explicar que, passadas duas semanas, tivesse sido encontrada morta, abandonada, na soleira da fábrica velha? o nosso diamante. Sim, como explicava Milene, que não tivesse esperado por eles para deixar morrer a avó. Porque não tinha proporcionado que ela tivesse todas as flores, todas as honras que merecia. Porque não tinha cuidado da sua pessoa. Porque não tinha interceptado aquela gente, guardas, médico legista, homens de preto, o padre incluído. Como? Uns dias depois, e talvez até o tio Rui Ludovice tivesse requisitado dois cavalos da Guarda Nacional que fossem atrás, fazendo barulho com as patas. Talvez houvesse um sermão na igreja. Talvez alguém tivesse vindo com duas guitarras, uma em cada mão, cantar à avó, à longa vida da avó, à benemerência da avó. À avó que, em tempos idos, tinha sido a mão forte da fábrica de conservas Leandro, 1908. Boa pessoa para toda a gente. Gerações inteiras que lhe deviam favores. E, no entanto, a neta não tinha esperado. Para avaliar por inteiro o sucedido, Milene não precisava de contar pelos dedos, porque não tinha nem 10, nem 15, nem 20 anos, tão pouco. Mesmo assim, contou. Para se certificar, contou as ausências fundamentais, uma a uma. De facto, junto da avó Regina, não tinham estado nem a tia Ângela Margarida, nem o tio Rui Ludovice, com a presença solene que a sua presença implicaria, nem as filhas deles, as primas Joana e Sabina, nem o tio Afonso Leandro, nem nenhuma das suas últimas mulheres, nem tampouco a primeira, a tia Alda Maria, a mãe dos dois filhos, o primo Danilo e o primo João Paulo, nem a tia Gininha, nem o seu marido Dom Silvestre, bem como as crianças de quem a avó tanto gostava, o Bruno José e o bebê Artemisa, assim como nenhum membro mais afastado da família lá tinha estado. Também nenhum dos antigos funcionários, ainda bastante submissos à avó Regina, havia aparecido. Nem as amigas com quem a avó comia bolos altos, de buraco no meio, às fatias, nem as serviçais que lhe tinham permanecido próximo e lhe traziam couves tronchudas e dúzias de ovos dispostos em palha, no fundo de cestas, como ela tanto gostava. Nem o velho merceeiro, nem o afilhado Barbosa, o dono de mãos largas. Não, ninguém tinha estado. Um desencontro, fruto da terrível coincidência. A população deslocada, os serviços fechados, os hospitais a abarrotar, os acidentes multiplicando-se em constelações de lata pela estrada, os lugares de acolhimento lotados. Fora no meio dessa confluência extraordinária que a avó falecera, sobejando de todo lado e de toda a parte. E ela não iria saber explicar porquê. Afinal, não era apenas o percurso da avó entre a ambulância e os carris que ela não conseguia explicar. Era muito mais, muito grave. Entre o que sabia e não sabia, tinham-lhe desaparecido as palavras. Todas as palavras tinham abalado. E por isso, quando eles chegassem, ela não teria nada para dizer. Vazia como uma buzina seca e morta, não teria nada. Pensando nessa falta, essa profunda falta, com o coração apertado, Milene tinha começado a andar na direção do portão da fábrica. Caminhava na direção do diamante. É, está aí alguém? Chamou. Nem o estupor de um pássaro. O portão parecia encontrar-se apenas fechado no trinco. Bom mesmo seria partir para longe, atrás dos pensamentos que se diluíam a toda a velocidade pela água, pela terra e pelo espaço. Mas como isso não podia acontecer, porque ela mesma se sentia uma só coisa, agarrada à soleira, uma solução oposta caminhava na sua direção, com o mesmo fim. Uma boa solução. Sem pensar em mais nada, Milene obedeceu. Subiu para o galo de pedra, onde as duas meias portas vinham bater, um tanto desconjuntadas, e com os joelhos rechonchudos unidos, os calcanhares afastados, empurrou com toda a força da anca o centro do portão. E com a mão, na corda do arame, puxando-a, conseguiu que o cabo se desprendesse do prego, que as duas metades se afastassem com estrondo. Um estrondo que a surpreendeu, a ela e aos pássaros, subitamente acordados. Milene ficou durante um instante no meio do portão escancarado, a ouvir a restolhada dos animais. Só depois tinha entrado. Ali estava o pátio, com a sua chaminé vermelha, inútil e alta. Reconhecia, ali estava, mas não reconhecia mais nada. O pátio parecia-lhe pequeno, como se os pavilhões laterais tivessem crescido para o interior. E, na verdade, novas paredes de tijolo encarnado interceptavam as superfícies primitivas. Uma casinha, da cor do cimento, sobressaía como um nódulo dentro de um quadrângulo. Uma nova empena, de onde pendia enrolada uma enorme mangueira de rega, fechava o telheiro de parede a parede. A ligar as novas superfícies de alvenaria, cordas erguidas em canas, sustinham roupas de verão de cores alvadias e lençóis coloridos, onde desbotavam enormes rosas. Estavam dispostos como uma floresta de panos. Uma das cordas ondulou e detrás dos panos surgiram dois animais. Um grande cão de guarda, que ao vê-la abriu a boca, mas logo se deitou por terra e rebolou o enorme corpanzil, deixando-se urinar, rastejando, enquanto um caniche cinzento, que não havia sido esquiado, encontrava-se amarrado com uma corrente que deveria ter pertencido ao cão de guarda. Esse, a princípio, ladrou desesperadamente, como se movido por duas pilhas. Depois também ele se rojou no chão, sob o barulho da corrente, lambeu-se e saltitou quanto pôde, pondo as patas dentro da gamela e entornando a última gota de água que ainda lá havia. Quando os cães se calaram, percebendo que nada iria acontecer de importante para eles com aquela presença humana, Milene também compreendeu que aquele lugar, apesar de fechado, ela tinha voltado atrás para unir as duas meias portas, ainda a deixava demasiado exposta, demasiado visível. Mas as portas interiores, as que davam para esse recinto fechado, essas encontravam-se trancadas. E entre um pote onde florescia uma sardinheira e um saco com ração, existia um pequeno monte de cadeiras empilháveis. Poderia retirar uma. Retirou. Com a cadeira debaixo do braço, Milene pôs-se à procura de um lugar entre as roupas estendidas. Certamente que por detrás de alguma daquelas cordas de panos iria encontrar um bom esconderijo. Não logo atrás da primeira corda, nem atrás da segunda. Antes, atrás da terceira, de onde pendiam os lençóis maiores, os das grandes rosas lilazes, de mistura com turcos de banho e toalhas de mesa. Ali sim, entre uns e outros panos, havia uma boa sombra. Encostou o rosto à roupa, certificou-se de que tinha encontrado um sítio onde as tias não poderiam descobri-la, nem naquele instante nem depois, quando já não tivesse nada dentro da cabeça capaz de lhes contar. Nunca poderiam, nunca. Os joelhos unidos, o saco pousado sobre eles, o chapéu pousado sobre o saco, os dois braços apertando o corpo, com um molho de coisas arrumadas no colo. Ali, na frescura do pátio, segunda-feira, 18 de agosto, Milene tinha-se escondido no interior do diamante. Mas houve quem dissesse o contrário. Que Milene fora encontrada a vaguear perto dos campos de golfe, sem saco nem chapéu. Outros juraram que a tinham avistado a caminhar à pressa, na direção do bairro dos Espelhos. Outros disseram ainda que ela teria passado esses 5 dias na praia, alimentando-se de peixe cru e dormindo ao relento. Disseram-no por certo, com a intenção de diminuírem a sua vida, de esmagar o seu enigma, com a intenção de a empurrar para o domínio da insignificância e da obscuridade, esse lugar onde tudo se perde e anula antes de tempo. Mas nós não deixamos.